vem com a grana. Hoje minha voz emana. Tenho gramas, preto vidade bacana. Na mente dos picão tô dando nó, calando a boca de quem copiar. Tamo na pista, cê sabe é ser. Pra ficar calmo, acende do per. Passo na pista fazendo skirt. Vivendo hoje, penso na manhã. Liberdade, meu mano Gamã. Quando cê sair, eu vou tá de macã. Daquele jeitão, cê sabe a mente sã. Sempre deixando a família bacana. Foda-se a fuma, mano, eu quero grana. Eu chego calminho, acendendo o bordo de cantinho. Jeito chucro, cê sabe, eu sou assim. Jet sem cap, placa. Uma tour na minha quebrada. Se vim pra nós, embaça. Vejo o brilho no olho dos menor, que é o futuro da quebrada. Vem com a grana, hoje minha voz emana. Tenho gramas, preto vidade bacana. Na mente dos picão tô dando nó, calando a boca de quem copiar. Tamo na pista, cê sabe é ser. Pra ficar calmo, acende do per. Passo na pista fazendo skirt. Vivendo hoje, penso na manhã. Liberdade, meu mano Gamã. Quando cê sair, eu vou tá de macã. Daquele jeitão, cê sabe a mente sã. Sempre deixando a família bacana. Foda-se a fuma, mano, eu quero grana. Eu chego calminho, acendendo o bordo de cantinho. Jeito chucro, cê sabe, eu sou assim. Jet sem cap, placa. Uma tour na minha quebrada. Se vim pra nós, embaça. Vejo o brilho no olho dos menor, que é o futuro da quebrada.